táxi via taxiway Lima, ingresso autorizado no pátio principal. Sua posição será a número 7 do pátio 3. Gente, Lima, ingresso pátio principal, segue para o pátio 3. Posição é a 07, confirme. Isso aí, 07 do pátio 3. Tem, 5-5-5, obrigado. Roger, wind 090 degrees, 08 knots. Boa noite, Oxenair 6310. Boa noite, Oxenair 6313, ali mantém pistão zero. Ali mantém zero. Lima Vitor Abramo Romeo Tang, Airborne at 15, contact now, control 119 decimal 8. Control 119 decimal 8, right? Vai. Salvador, muito boa noite, chegou 1074, 102, autorização, 360 Guarulhos. 360 Guarulhos, um minutinho para copiar autorização no 074. 74. Tango, climb to flight level 390. Climb to flight level 390, bravo Renata. Na 624, complete final, torre no 186. 186, grato, até logo mais. 6224. Torre Salvador, boa noite, Oxenair 6224. Oxenair 6224, boa noite. Tráfico avistado, complete aproximação. Guarde informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Airbus ingressando para decolagem 5, autorizado. Vento 090 graus 08 nós, ajuste no 0 no 2. 1012 aguardando, pista livre 6224. Xener 6313, pista liberada, tem autorizada a decolagem, vento 090 graus 08 nós. A linha decola, Xener 6313. 6224, vento 090 graus 08 nós, ajuste no 012, pista livre, autorizado pouso. Livre pouso para o Xener 6224. O Xener 6313, decola os 17, controle 119, decimal 8. Xener 8, obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, Xenem 6313. Xenem 6313, contato radar, olha, 360 vigilância. Contato radar 360 vigilância 33, pode voar lida? Não, mantenha a saída, tem um tráfego à frente de jet na mesma performance. Pode ser saída. de voada é o saneamento 303? Não, senhor, mantém a trajetória completa, o Learjet está na mesma trajetória. Pronto para cópia, gol no 074. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista no zero, curva direita, saída Dael. Após Dael, Leda, Videv, Aprisque 50. Controle 119.8, código transponder 5572. Copiou 360, Guarulhos. Decola no zero, curva direita, Dael, Leda, Videv, Aprisque 50. 119.8, controle 5572, transponder, gol no 074. Correto, reporte nessa para acionamento, puxa. Reportado. Oceaner 6224, no solo aos 19, livre táxi via Taxway Alpha, última esquerda via Índia para o gate 01 na minha escuta. Só um minutinho, senhor, já vou pegar essa informação novamente. Ok. Essa aqui está liberada, né, senhor? A primeira direita aqui. Afirmo. Então tá, senhor, passa as informações, por gentileza. Pois não. Prossiga seu táxi via Taxway Alpha, última à esquerda via Taxway Índia, o gate será o 01. Agora entendido. Via Alpha, última à esquerda via Índia, 01, é o Ocean 6224. Grátis, senhor. Nada. Presumo 78, ação de identificação. Chegada a Mari, dentro ao 050. 663-613, chama Centro Recife. 1251, alterna no 3325. 351-3325, obrigado. Minha 7 no meio, identifique, desse manter o 060, chegada da Mari. Para o push. Trisado, reporte pronto para o táxi. Bruno 074, 612, é o 3A, no reporte pronto para o fax. Cortará a meta. noite, estou 3226, sem identificação, chegada Mari, desça 050. Zona 78, livre descida para 2000 pés, ajuste no 0, 1-2. Obrigado, alterna Guarulhos 3 e 18, 14 POB, autorizado prosseguir o táxi via taxiway Juliette Alfa, reporte no ponto Esfera Nesta, pronto para decolagem. Rio 5972, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 090 graus 08 nós. Avia. Para táxi Gol 1774, estamos com 192 a bordo, 4 horas alternando galeão. Copiado, autorizado táxi Juliette Alfa, reporte ponto espera pronto para decolagem, no 074. Juliette Alfa, reportará ao 074. Zona 78 autorizada, sinal pista no zero. Autorizado sinal da 10 para o Rio 5972, decola 33, controle 119 decimal 8, bom voo. 119 decimal 8, grátis, bom serviço. Obrigado. Controle Salvador, muito boa noite ao Rio 5972, cruzando 1120. Rio 5972, Sado 320, pro Leda, vigilância radar. Está presente direto, Leda, radar, Rio 5972. Rio 5972, voo Ibidev. Ibidev, Rio 5972, grato. Gente da Charlie na posição 07, autorização para resistência. É 3305, Chico, boa noite. Autorizado Recife, nível 330, via Brisque 58, decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119.8, código 5574. Autorizado Recife no 330, via Brisque 58, decola 10, primeira curva à esquerda, Puca, Caju, 198, controle 5574, transponder até 3305. Correto, repórter nessa estacionamento, poxa. Temos a... Desce para 2.000 pés, autorizada final no zero. Desce para 2.000 pés, autorizada no zero, reportará no localizador. 5.7.6. Fala 3.2.2.6, livre descida para 3.000 pés, ajuste no zero no 2. Liga no 78, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 76, grato, boa noite. Boa noite. 1074, decola 36, controle 119, decimal 8, Mongol. 198, obrigado, bom trabalho. Controle, boa noite, igual no 074, decolou da aula, sua escuta. Noite Gol no 074, sobe o 360, vigilância radar. 360, Gol 074. Top 3178, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus 08, nós ajuste no 0 no 2. 10 no 2, autorizado pouso para o 972, chama Centro Recife, 1251, alternado 3325. Ceará Recife, 1251, 1335, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1325, 1 Torre Ultra 3305, pushback aqui. 3305 no gate 7 autorizado, reporte para o táxi. Reportando a táxi, Ultra 3305. Localizador, Objet 5796. Objet 5796, complete final, chame Torre 986. Torre 986. Torre Salvador, boa noite, Objet 5796. No localizador, visual com a vista. Boa noite, Webjet 57 no meia, tráfego avistado, número 1 para pouso, informarei pista livre, vento 080 graus 08 nós, ajuste no 012. Guardando pista livre, 1002, Webjet 57 no meia. Tá 3178, sala aos 40, autorizado prosseguir o táxi via taxiway Alfa, reporte para ingresso no pátio principal da minha escuta. Via Alfa. Objet 57 no meia, pista livre, está autorizado o pouso. Livre pouso, Objet 57 no meia. Salvador, Xané 6224 com a Alfa 210 Caju. 6224, um minutinho para a computadorização, 210 Aracaju. Um minuto, o que tiver disponível a gente copia. Ok, o 90 então Aracaju, decola da pista 10 com curva esquerda na saída Puca Caju, frequência do controle 119.8, código ao 5002. Então vamos lá, 190 disponível, decola dando 0, curva à esquerda, Puga Caju, 119.8, 5002 é o transponder para o Ocean 6224. Correto, reporte para acionamento, puxa. Reporte para acionamento, muito obrigado. Mantenha a posição, aguarde para ingresso no pátio principal.